5 no ice. Tô indo pra Tóquio com minha gata e nada mais. Ela é muito linda, foda-se a Ice Spice. E eu só tô querendo paz. Foda-se a grana, mano, eu só quero a paz. Rabiscando asfalto, não posso parar. Cortando chuva, tocando Zemaro. Cheiro de queimado, não posso parar. Não, não posso parar. Não, não. Não me interessa o que você me fale. Sabe, meu mano, nem vou te escutar. No ice, tô indo pra Tóquio com minha gata e nada mais. Ela é muito linda, foda-se a Ice Spice. E eu só tô querendo paz. Foda-se a grana, mano, eu só quero a paz. No ice, tô indo pra Tóquio com minha menina nada mais. Ela é muito gata, foda-se a Ice Spice. E eu só tô querendo paz. Foda-se a grana, mano, eu só quero a paz. Quebrando parede de SUV, R.A.P. no meu DNA. Cês tão com sede de rap OG, paga pra ver, eu vou te derrubar. Cês falam alto pra serem ouvidos, tô no sigilo espreitando na sombra. Uma bobeada, passei com estilo, sai do meu caminho, vou te atropelar, yeah. Te atropelar. Te no ice, tô indo pra Tóquio com minha gata e nada mais. Ela é muito linda, foda-se a Ice Spice. E eu só tô